cabeça tonta e fui embora sem pagar. Não que eu tivesse duro, tomei um litro de uísque puro, nem sei como eu saí desse bar. Acrescenta na despesa seus 10% da mesa e queira me desculpar. Vê só quanto eu devo, que hoje eu não bebo nada, porque a minha mulher amada ligou dizendo que vai voltar. Não sou do tipo que se entrega na bebida, mas eu não tive outra saída pra sufocar essa minha dor. Quando a saudade dela chega e detona, joga o meu coração na lona, nocauteado por amor. Hoje é o dia D, garçom, eu não vou beber. Mesmo assim eu lhe agradeço pela atenção. Mas se ela não cumprir, amanhã eu tô aqui enchendo a cara num copo duplo de solidão. Não sou do tipo que se entrega na bebida, mas eu não tive outra saída pra sufocar essa minha dor. Quando a saudade dela chega e detona, joga o meu coração na lona, nocauteado por amor. Hoje é o dia D, garçom, eu não vou beber. Mesmo assim eu lhe agradeço pela atenção. Mas se ela não cumprir, amanhã eu tô aqui enchendo a cara num copo duplo de solidão. Hoje é o dia D, garçom, eu não vou beber. Mesmo assim eu lhe agradeço pela atenção. Mas se ela não cumprir, amanhã eu tô aqui